acordado, sem ter nada o que fazer. Toquei o rádio no meio da noite, o ritmo do som era pesado. Subi o volume e o vizinho gritou: Almeida, que isso aí é rock and roll. Quero ouvir! Almeida, que isso aí é rock and roll. Ah, rock and roll! Tem sacudindo a cabeça, parada que não dava pra ficar. Guarda noturno, as meninas da esquina, todo mundo que escutou. Cara mais alto, ninguém segurou. Aumenta que isso aí é rock and roll. Aumenta que isso aí. Dormindo acordado, sem ter nada o que fazer. Liguei o rádio no meio da noite, o ritmo do som era pesado. Subi o volume e o vizinho gritou: